de rolê. Vem, vem, fazer o quê? Tudo bem, tô de CB. Não tem, tô sem qualquer vintém. Quantas moedas arranjo trocado? Chama as amigas, os aliados. Que é o porquinho, o majoreado. Faço rateio, drink bolado. Vem pro rolê com nós, vem com nós, tumulto. Ah, vem que a favela é voz. E sem voz tu não vai ficar. Bota as caixas na rua, a verdade é nu e crua. Faça a minha, faz a sua. Nossa vida continua e deixa estar, deixa estar, deixa estar como está. Então vem com nós, sente o clima, esse é nosso habitat. Santa Chica, Santa Zica, se quiser só colar, é nós que dá, é nós que dá, é nós. Fechou, desce o label blue, eu deixei minha conta azul. Tá suave, tá sussu, zona sul, Grajaú, onde uns tem ou não tem. Quem tem din não quer trocar, não desejo as de 100, mas não tô pra recusar, né, não, né, chão. Desço a rua largadão, o pico tá a mil, só fiel de coração. Cheio de rima, sem fuzil, peita amarela do Brasil. Cabelo, pique, bombril, já é parte a mil. Pro rolê, só quem é só chegar no rolê. Só quem é só chegar pro rolê. Só quem é só chegar, chega com nós. Chega, chega com nós. Facebook, naquelas, umas mina, dou ideia. Qual rolê e ela, no samba, já era. Fechou minha espera, noite vou colar. Mas antes disso vou passar no bar, só pra constar quem é que vai tá lá. Tomar uma breja e depois vazar. Se pá, ganhei de longe, os moleque subiu de bonde. E aí tá fim de um bong, cê, cês vão pra onde? Demorou, tô envolvido. Ligo o Joe, baby, o Tigo. A Jessie, a loira, o Cido. Giango e o Marcinho na rua e pá. Sempre é nós que tá, assim breaga na Santa Chica. Pra variar, meu habitat, deixa eu fumar. Antes de apagar esse green, som no celular. E geral tá sem um jean, pega nada porque nossa banca é assim, não quero nem saber. Eu só quero é curtir, Dirty Beat Golden. Que é su é gui, mó estresse. Desce um glass, fico relax, não sou X-Men. Solta aí esse VR pra comprar um Red M. Meu habitat natural, chapado tô legal. Salve VN, bonde periculoso sempre. Pro rolê, só quem é só chegar no rolê. Só quem é só chegar pro rolê. Só quem é só chegar, chega com nós. Chega, chega com nós. Vem que vem pro rolê, só quem é só chegar no rolê. Só quem é só chegar pro rolê. Só quem é só chegar, chega com nós. Chega, chega com nós.